9666 para o táxi com 89 a bordo, 4 horas e 32 alternando Fortaleza. No 9666, livre até ponto de espera, 186 torre, 1013 ajuste. Livre, 186 torre, 1013, 9666. TAM 3155, copia? Ah, afirmativo, TAM 3155, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, conforme rota do plano, decola 10, curva direita, da Eule e da Bridge. Após Bridge, eu peso no meia e após conforme rota do plano. Controle 120, decimal 8, 5075, transponder. Poderia confirmar o transponder? 5075. Então, autorizado, nível 340, decola da 10, com curva direita. Dael, Leda e Bridge. Depois Upper Zulu 16. Controle em 120 decimal 8 e o transponder 5075. Correto, Antar. Chamará quanto pronto, da 3155. Controle Oceania 6327. Oceania 6327, contato radar na decolagem, suba e mantenha. Nível 220, saída Dael, transição Leda. Dael Leda, ascensão 220, Oceania 6327. Coroné. Parejo 2231, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1096, reporte no localizador. 2000 pés, 1093, autorizado, eu passarei no localizador, passarei do 2231. Na escuta. Prossiga, 3155. Ok, confirmando a rota, é... Da Eule da Bridge, intercepta Pesolu 10, SMAP, direto ao EIC, direto MIA e após conforme. Da Eule da Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, DCT ao EIC, DCT MIA, depois Upper Zulu 44, NILSA para chegada em Guarulhos, confirma? Confirmado, reporte táxi. Reportará ponto pronto, 3155. Lembra, Índia Sierra, Mike Abdel. Liga pro 418. Autorizado com fins, nível 340, via Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16. Decola pista 10, curva direita, da Eoleda Bridge. Controle 120, decimal 8, 5117. Autorizado para Confins 340, decola 10, direita, da El, Leda, Bridge, presumo no meia, rota do plano. Aciona 5117, controle 20, decimal 8. Aço 4118, posição 3, informarei quando pronto para o pushback e acionamento. 4118, procedimento correto, time pronto. Informarei, 4118. Se for possível coordenar para a gente 360, eu agradeço. 360 será coordenado. Controle 1966 retornando, possibilidade de voar na proa de pato. Já tive uma meia saída com 1966. Estou para o táxi, POB de 181 ao Fernando Galeão, autonomia de 4 horas e 15 minutos. Está livre via Pátio Índio, no ponto de espera 18,6 dúzia, ajuste no 013. Pátio Índia, no ponto de espera 0118 decimal 6, ajuste no 013, 3155. 7. Não, mais autorização. Bom, 097. Gente, avante ponto e voo no 097. 3 Nativo na proa de Serra Índia, Cunha, Romeu, Oscar Bravo. Com capa vista 2231 na passarela. Passarela 2231 completo, final ILS, chame torre 118 decimal meio. 286, grato, 2231, até daqui a pouco. Canal 6321, chame Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260288, obrigado. Meu Romeu Oscar Bravo, confirma posição. Controle, é Oxan 6327. Oxan, seria possível coordenar com o centro nível final 180, por gentileza? Aguardo, Oxan. Aguardo, muito obrigado, senhor. Azul 4118, autorizado, nível de voo 360. Obrigado, agradeço a coordenação do 360, Azul 4118, posição 3, eu te informarei quando pronto para buscar. Ciente, Azul 4118. Autorizado, nível final 180. Autorizado, Azul final 180, 6327. 1097, autorizado até com 15. Pela Upper Zulu 16, nível de voo autorizado 360, saída da El após Leda, após 30. Após a decolagem, curva à direita, transponder 5125. Frequência do controle 120.8. Ando 1500. 3155, contato radar na decolagem, você mantém nível 340, saída da El, transição Leda. Ok, 340, a presença como vai direto. Da El, Oleda? 1418, posição é a 3, puxa acionamento, boa tarde. Oleda, até 3155. Passar 150, igual 966. Escuta, igual no 966. Na sua escuta, aguardando possibilidade de coordenação, cabina grande direto. Aguardo. 1966, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 134, decimal 50. 2545, 2450, 1966. Azul 69 ficou no 8, cara. Agora me deu o plano 50. Azul 69 no 8, janeiro edificação desse mantém nível 050, autorizado chegar a Mari. 050 na Mari, centro de informação Chile, Azul 69 no 8. Solo, boa, tá sabendo 2231, não livrou. Salvador, boa, tá sabendo 2231, não livrou. 2231, pega em frente, reporte antes da Juliette para ingresso, 2231. Em frente antes da Juliette, reportará 2231. Papa Romeu, papá, Delta Golfo. Papa Romeu, papá Delta Golfo, contato na Dana Decolagem. Tem uma TNV 180, saída da El, transição Leda. Ativo 180, saída da El, transição Leda, papá Delta Golfo. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, sendo identificação, autorizado de chegada, Amanda, esse mantém nível 050. C3 Juliette, 2231. Saner 6327, chame Centro Recife. Em 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. 5, decimal 10, 133, decimal 25. Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Salvador Azul 69 no 8. Prossiga. Salvador Azul 69 no 8, voar direto do Tuna. Tem perfil da chegada Azul 69 no 8. Mantenha o perfil da chegada Azul 69 no 8. 128, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via taxiway India. Chame torre em 118 decimalmente. 4118, via Índia, torre 18, decimal meia, boa tarde. Mike, eco de alto confirmo, estabilizado? Firma aqui, estabilizado. Gente, chame torre 118, decimal meia. Vai, 31-55, chame Recife, 125, decimal, 1, 0, alterna, 1-3325. Confirme, 125 no 0, secundário 33. Alterna 1-3325. Alterna 31-55. Obrigado, boa tarde. Azul 6998, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-0. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-0, azul 6998. Correção azul, ajuste de altímetro 1-0-1-3. Corrigindo 1-0-1-3, azul 6998. Zulu Quebec, Salvador, como escuta? Lá em Feira mesmo, ser chamado aos de pouso em Feira. Troque para frequência livre, não há tráfego conhecido no setor e tenha um bom voo. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 360, saída da EL, transição líder. 360, manda EL, obrigado. Azul, boa tarde, janela 6314, informação mais posição 8, autorização para Petrolina, 360. Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Papalho da Golf, grato. Puxinelli 6314, tenho pré-autorizado, nível 340, aceita? 340, parceiro. Puxinelli 6314. Puxinelli 6314, pronto para a cópia? O Chanel 6314, autorizado até Petrolina. Pedulo 20, saída Momo Flock. Nível autorizado 340, aciona 5133. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 340, até o Zulu 20, subida. Momo Flock, decola pistão 1-0, responde 5-1-3-3, controle 1-2-0-8, rocha né, 6-3-1-4. O Chanel 6-3-1-4, após decolagem, curva à esquerda. Após decolagem, curva à esquerda, o Chanel 6-3-1-4. O Chanel 6-3-1-4, cotejamento correto, reporte pronto para o push. Chegou no 097 com 124 320, campeão. 1097, autorizado táxi para o ponto de espera da posição 10 e a taxiway Índia, chame torre 1 no... correção, chame torre 1118, decimal 6. Esse táxi está com espera da via Índia, ponto de espera 8.6, voo 1097. Salvador, azul 6998, estabilizar localizador, tirando 0. Azul 6998, complete sinal ILS, chame torre, 1918, decimal 6. 1918, decimal 6, azul 6998, cara. Salvador, azul 3587, acione identificação, esse mantém 2050, autorizado chegada a mão. Bom, senhor comandante, boa tarde, eu tenho 3587, informação mais. 3587, copia o controle. Afirmativo. 3587, acione identificação, esse mantém nível 050, autorizado chegada a mão. Identificou 35487. Jogou 715-50, facilidade de prosseguir na descida. Rata Romeu, Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés, quem negar 1-0 no 3. Para 2000, Romeu Golf. Desce, mantém nível 050. 050. Salvador, na escuta do Papa Delta Golf. Papa Delta Golf, controle. Patio, teria a possibilidade de manter o nível 160 direto destino, certo? Eu mantenho 160, Papá Romeu, Papá Delta Golf. 160, obrigado, senhor. Romeu, Papá Golf, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Meu Romeu Golf, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Passarei, estabilizado no ILS, meu Golf. Salvador, eu passo a rede 2231, eu sente na informação, Mike. Chame Recife em 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. Recife em 25, decimal 1, alterna 33, decimal 25, azul 41, 18, boa tarde. 6314, posição 08, feedback e acionamento. Alterna 133, esse fim 12590, alterna 1320, papada da Copa. Arte, 6314. tarde, azul 69, Uno 8, Bruna Fox. Que Luiz mantém 500 pés, aporte através de Paris. 69, Uno 8, reporte no ingresso para Juliette. Reporte no ingresso para Juliette, azul 69. Fala, Salvador, tá 3217, informação Mike, copia. Copia. Romeu Golf, chame torre em 1-1-8, decimal 6. 8-6, boa tarde. Você vai sair, velho? Arbor, né, tá? Tá 3-2-1-7 e negativo. Poderia confirmar, então, com a saída? Tá 3-2-1-7, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, o 3-2. Passaredo 2231, pronto para costas? Pronto, copa. Passaredo 2231, autorizado até Barreiras. Saída Momo Batap, rota direta, nível 180, autorizado, transponder 5146, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado nível 180 para Barreiras. Decola da 10, Momo, Vastap, pós direto 5146, aciona 1208 ao controle. Passaredo 2231, corrijo, rota direto Vastap, após o permissão 42, Bom Jesus da Lapa, DCT. Gente, após Vastap, Whisky 42, Lapa, DCT. Passaredo 2231, cotejamento correto, reporte para pushback sanamento. Isso, tá lá, obrigado. O azul 9-1-8, o seu pressão da Juliette. Paulo Salvador, azul 69-1-8, para ingresso na Juliette. Azul 69-1-8, autorizado ingresso na Juliette. Portão 01. Autorizado ingresso de Juliette, portão 01, 9-6-9-8. Sérgio Xaner, 6314, total a bordo 131. Autonomia 3 horas, lanterna Salvador. O Xaner 6314, autorizado táxi via pátio. Taxiway Índia Alfa, reporte no ponto de espera. Da pista 10, torre 118, decimal 6. Delivery Taxi, Apache, India, Alfa, reporta no ponto de espera da 10, com torre 2,5, Xenia 6314. Bom voo, então. Em 6,0, a autorização recebida com informação mais. Gol 1620, aguarde para sua autorização. Guarda 620. Aguardando quanto? 3217. Então 3217, autorizado para confins. E o pedido 10, saída da Eulida Bridge, nível autorizado 360. Aciona 51141, frequência do controle Salvador 1120.8. Confins 360, Brasil 10, Bridge, Brasil 16, Paninha, até Confins. Decola da 10 da Leda, direto Bridge. 5141, transponder, 208, obrigado. Então, 3217, cotejamento correto, reporte para push e acionamento. Tá. Salvador, azul 6918, centralizador. Informaria em freira, aguarde um instante. Gente, o menos um. 2. Fechado. Gol 9070, aguarde a autorização. Gol 1620, pronto para a cota? Nossa, 6620. Gol 9620, autorizado para Recife, via Uber Recife 58, saída 1. A saída PUCA, Aracaju, nível 370, autorizado, aciona 51144, frequência do controle 120.8. Aperto no 58, 56, ali 5144, trânsito 3208, controle Gol 9620. Gol 9620, condicionamento correto, reporte para pushback acionamento. Ok, já estamos falando da posicionamento, 5820. Está pronto para posicionamento. Gol 9620, autorizado o push acionamento, reporte pronto para ataque. Autorizando em porta pretágio 520. Puxa, tech acionamento da 3217-04 box. Da 3217, autorizado o pushback acionamento. Iniciando da 3217. 487, autoriza o sinal ILS, reporte estabilizado. Porta estabilizado, 5487. Gol 9097, chame Centro Recife 125.90, alterna 133.25. E está interpassada, primeiro 125. Controle 1097. Gol 9097, chame Recife 125.10, alterna 133.25. Agora sim, 125.10, alterna 13325. Obrigado, bom trabalho. Estabilizou no ILS 5487. 5487, chame de torre 118.1. 8,6, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. O Xener 6314, passa 3000 para o 340 na Momo. Xener 6314, contato radar na decolagem, submantém nível 340, sair da Momo. Sobre o 340-6314, pode voar posição Momo direto? Informe qual o seu portão? Na parte 3, informe pronto para puxa acionamento 9070. 1620, da Branca Taxi com 2015 de autonomia 1146 a bordo, alternada Natal. Luna 260, inicia o táxi. Observe a aeronave através do 4, deverá segui-la até o ponto de espera da 10 e quando pronto, torre 1-1-8-6-12, gol no 620. Ok, 620, autorizado o táxi, segui a aeronave através do 4, um ponto de espera 18-6, gol no 620. 3217, pronto para o táxi 142, a bordo 3:30, alternando Guarulhos. Tem táxi autorizado à sua direita, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8-6-12, 3217. Pode estar a 18-6-12, obrigado, 3217. Bravo que Luiz, que chame torre 1-1-8 desse momento. Para 2000 pés, NH 1-0-3. Eu comei 3, tá 3560. Acionei 2560, acionei a identificação desse mantém nível 0-5-0, autorizado chegada a Mari. A Mari 0-5-0, pode voltar. Eu tenho 3560, confirmo por gentileza a transa com posição de 11 horas, 7 milhas em altimetria. O tráfego 11 horas, 20 milhas, visual. Estou mantendo 1.500 pés. Ah, ok, obrigado. Controle da 6260, pode passar, TAP está presente. Ativo, mantenho o perfil da Star, o Chanel 6290. Então, 3560, desça para 2.000 pés, que é legal, 9013. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado. Cliente 2013, reporte estabilizado, 3560. E você que é bravo, 90 é bravo. O 90 é bravo, prossiga. Salvador, 35487, entrou na chave. 35487, autorizado táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Taxway Juliette. Táxi Alpha, reportará antes da Juliette, 35487. Siga aí, Nipan Bravo. Mantenha mil pés, corredor forte, Nipan Bravo. Tango Sierra para Tigre. Sierra para Tigre. Controle, boa, até 3217. Ciente, autorizado Juliette, parte 3 e 3545. 217, boa tarde, senhorita, decolado na Dael. São 3217, contato radar na decolagem, submantém nível 360, pés da Dael, transição Leda. Dael, Leda, gente, obrigado. Cruzando 2000, pode voar Dael? Vai da Elta 3217. Obrigado. Controle, boa tarde, 4206 da Azul, Felipe da Mike. Azul 4206, sendo identificação desse mantém nível 060, autorizado chegada Mari. 060, identificou chegada Mari, 4206. Linha 314, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 134, decimal 50. 12545, 134, decimal 5, Xené, 63114. Controle de Salvador, Mapoa, 1269, Salvador 2270 para 160. 869, acione a identificação, autorizado chegar a Bonf, desse mantém nível 050. Chegada bom, 050, preciso voar bom. Mantenha o perfil da Stargo no 869. 69. O Tango Mike Serra, Salvador. Qual a intenção do voo? Controle Salvador, Bravo ingressou na Real Forte. Ok, o Bravo é Bravo. Controle Otan 3560 estabilizado. Torre. 3560 Torre, 118612. 86. O Tango Mike Serra não dispõe de nenhum dado do seu plano. O senhor apresentou o plano para a Salvador? Ele não dispõe de nenhum dado, por gentileza. O senhor decolou de Serra Nova Vitor Romeu para Serra Nova até o Papá? Ok, tipo da aeronave, POB, autonomia. Ok, acendo o código transponder 01130, 045 ao nível solicitado. E autorizado 045, condições visuais, acionado 0130. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1620, decolou na sua escuta. Gol 1620, contato radar na decolagem, subiu manter nível 370, saída da PUCA. Da PUCA para o 370, Gol 1620. Xener 6210, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 6. Comissão para 2000 no 6210. Azul 4206, autorizado em 50. 050, 4206. Juliano. 6210, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado sinal ILS, reportará estabilizado 62, 10 da última linha. O 3560 livrou na 64. Então 3560, autorizado táxi via Taxiway Alpha, reporte antes da Taxiway Juliette. Alpha, reportado, 3560. Mantém nível 060, autorizado de chegada a Bonf. Pode abrir, gente. 5364, sendo identificação. Esse mantém nível 070, autorizado chegar a bom. 070, chegar a bom. Ideal. 3217, solicita abrir. Negativo. Então, como é que será possível? Obrigado. Então, como é que é? 4206, separar 3000 pés, ajuste 1903. 3560, autorizado ingresso de Juliette via pátio 1, portão 3. Posição 3560, obrigado. Controle Salvador, Bravo, Bravo, através de Santa Tória. Bravo, November, Bravo, reporte Santa Tória. Bravo. Solo Salvador, passageiro 2231, no pushback acionamento. Passageiro 2231, autorizado no pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Autorizador, Soner 6210. Soner 6210, completo final, chame torre 198 desse momento. 26, obrigado. São 32197, chame centro, 125, decimal no 0, alterna 133325. Bom, 9070, aguarde para o push. Será o número 2 no setor. Para 4000 pés, ajuste 1013. 4000, como é 3? 5364, autorizado, descida para nível 050. 050, 54, 5364, é autorizado, nível 070. 070. Alto-Tor, Alta 3145, boa tarde, tá ciente da November, autorização Galeão. Autorizado para o 4206 interceptar? Azul 4206, autorizado final LS, reporta avisado. Reportará, 4206. Bono 620, chame Recife, 1925, decimal 45, alterna 1934, decimal 50. 5, decimal 50, obrigado, boa. Taxi 2231 no passadeiro PLB 6363530 Brasília. Passadeiro 2231 autorizado táxi via pátio principal, Índia Alfa, reporte no ponto de espera, tapista 10, torre 118, decimal 6. Pátio principal, Índia Alfa. Aí torre 1186, 2231, boa, obrigado. Bravo, November, Bravo, chame torre 118, decimal 6. 1186, Bravo, Bravo. Solo azul 6919, aqui na 340, informação 90. 364, desça e mantém nível 040, ajuste 1093. 040, poderia confirmar ajuste? Ajuste 1093 para o 3. Padrão 1093, 040. Curso, 364. Salvador, Cordial, boa tarde, papapá, Bravo, Índia. Bravo, Índia, Oscar, acione a identificação, desça e mantém nível 050, autorizado de chegar a mar. 050, chegada a Mari, solicita a Duna cancelar e segue visual para 17. É. É o Leda Bridge? Da é o Leda Bridge, afirmativo, azul 6909. Agora, vou no 869. Bomba 61 mantém a 060. Solo Salvador, Chanel 62, 10, livrou na disputa, Alfa. O Chanel 62, 10, autorizado táxi via taxiway Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, Chanel 62. Tá, 3145, saída da Eule da Brite. Azul 6919, pronto para a cópia? 6919. Azul 6919, autorizado até Campinas, via Amplitude 10, saída da Eule da Bridge, após decolagem curva à direita, nível autorizado 340. Aciona 5172, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizou Campinas 340, conforme rota do plano, saída da Eleda, 30, primeira curva direita. Acendeu luz 10. 5172, no transporte 208 ao controle, azul 6909. Azul 6909, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Solo Salvador, boa tarde, é o Avianca Oscar Alfa Quebec, no pátio número 3. Prossiga, Oscar Alfa Quebec. Oscar Alfa Quebec, de autorização para 7 motores em idle, já autorizado pelo fiscal da Itaero. Vicente, ajuste do altímetro 1013, temperatura de 29 graus. O solo está ciente do seu cheque de motores no pátio 3. Ok, obrigado. Para ingresso, próximo a Juliette, o CNR 62, no Brasil. 147, alternativo Galeão, autonomia 4 horas e 11 minutos. 6210, livre ingresso para o portão número 4. Livre ingresso do 4, 6210, obrigado. Voo 9070, inicie lentamente, observe o Airbus da Avianca que ingressará no pátio para o portão 4. Após o mesmo, prossiga pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1-18612. Passando a Avianca, segue o pátio principal, Índia e Alfa, 18612, a torre, ponto de espera, 9070. Firmo. Paulo, boa tarde, Azul 406, Arizona, Fox. Azul 40, correção, Azul 4206, autorizado táxi, via taxiway Alfa, reporte na interseção Juliette. Via Alfa, reporte na Juliette, 406. Chega, tá com mais certo.